aquela era uma pequena vila de pescadores perdida lá no fim do mundo, um lugar distante, sem luz elétrica. De noite era um tédio só. Ninguém tinha uma TV. Alguns poucos moradores tinham ali um aparelho de rádio. Mas fora isso, nada mais. As pessoas dormiam cedo. E no dia seguinte, 4 da manhã, os pescadores já estavam entrando nos barcos para trabalhar. As mulheres ficavam ali, naquele trabalho monótono, esperando os maridos chegarem para limparem os peixes. E a comida todo dia era a mesma: peixe frito, peixe assado. Realmente, a vida ali não tinha graça nenhuma. A praia era feia, não tinha nem areia fina, era cheia de cascalhos. Andar descalço ali era perigoso, cortava o pé. Enfim, todos naquele lugar, naquela vila de pescadores, estavam cansados da mesmice do lugar. Nada acontecia. As pessoas, poucas, já tinham praticamente enjoado uma das outras. Muitos até não se cumprimentavam mais, porque não tinha graça nenhuma viver ali. A vida ali, naquela vila de pescadores, era realmente muito sem graça. Mas um dia pela manhã, um garoto olhou para o mar e disse: "Olha, parece uma pessoa." E quando olharam, de fato, um cadáver estava dentro da água. E o mar veio trazendo aquele corpo e parou ali na praia. E todo mundo ficou em volta. Era o corpo de um homem. O corpo ainda estava todo inteiro, significando que aquele homem talvez estivesse morto há 6 horas no máximo. Então todos disseram: "Precisamos sepultar esse cadáver. Mas vamos dar um enterro digno para esse desconhecido." E os homens trouxeram ali uma lona, colocaram o cadáver e transportaram até uma palhoça. Colocaram aquele corpo sobre uma mesa de madeira e disseram: "Vamos lavar este cadáver, vamos colocar uma roupa nele, vamos fazer um funeral digno para esse desconhecido." E todos, homens e mulheres da vila, se mobilizaram em torno daquele cadáver desconhecido. Deram um banho no defunto. Tiraram as algas marinhas que estavam dentro da sua boca. Tiraram as sujeiras. Lavaram. Lavaram até com shampoo o cabelo dele. O cadáver ficou cheirosinho, bonitinho. Foi aí que uma moça comentou com seu jovem esposo: "Poxa, querido, que pena que dá ver uma pessoa assim jovem morta, não é?" E o jovem marido comentou: "É mesmo, quem será que era esta pessoa?" E um amigo deste falou: "O que será que ele fazia na sua vida, hein? De onde ele veio?" E ninguém sabia responder. Será que ele tinha família? Filhos? Alguém? Será que ele gostava de alguém? E eles ficaram se perguntando isto em torno daquele cadáver. E alguém disse: "Será que neste momento, lá em terra firme, há um pai, uma mãe, ou uma esposa, ou uma namorada chorando por causa dele? Será que sabem que ele está morto?" E continuaram assim, perguntando estas coisas em torno daquele cadáver, enquanto o arrumavam para o funeral. Quando seguraram na mão do defunto, uma das moças disse: "A mão dele é bem calejada. Que trabalho será que ele fazia?" E o marido desta disse: "É, não sei não. parece mão de um carpinteiro. E continuaram analisando o cadáver. E alguém disse assim: será que este homem morreu lutando pela vida? Ou morreu sem motivo nenhum? E continuaram conversando em torno daquele cadáver. Será que ele fez alguma coisa útil, importante? Ou a vida dele não valeu a pena? Foi quando uma mulher um pouco mais idosa disse: será que ele era feliz? Será que ele aproveitava bem a vida? Ou ele era um homem triste? Ou será que a vida dele era tediosa e nada acontecia? E continuaram fazendo assim conjecturas sobre a vida daquele cadáver. E alguém disse: será que ele tinha planos, sonhos? Tinha algum negócio que ele estava realizando? Continuaram se perguntando essas coisas. Foi aí que de repente eles perceberam que tudo que eles estavam querendo saber a respeito daquele cadáver era tudo que jamais eles fizeram naquele lugar. Alguém disse: será que quando nós morrermos, também perguntarão sobre os nossos sonhos? Quando alguém olhar o nosso túmulo, vai imaginar como que era a nossa vida, o que fizemos dela? Foi aí que homens e mulheres naquela aldeia de pescadores, inclusive jovens, adolescentes, caíram em si que a vida não era para ser lamentada e sim para ser vivida. E que ela era tão curta que não valia a pena ficar achando que a vida não tinha sentido. Que eles deveriam transformar aquela vila monótona, limpar aquela praia, transportar areia para ela se fosse o caso, remover os cascalhos, plantar coqueiros, enfim, embelezar o lugar, pintar os barcos, reformar as casas, construir uma escola, fazer ali um pronto-socorro. Foi aí que todos decidiram fazer algo de suas vidas. E por causa daquele cadáver desconhecido que foi sepultado sem eles saberem nada a respeito daquela pessoa, foi por causa daquele cadáver estranho que a vida de todos os moradores daquela vila foram mudadas. Um cadáver é capaz de fazer isso. O rei Salomão dizia o seguinte: quando te convidarem para um banquete ou para o enterro, prefira o enterro, porque nele há sabedoria. Ali você vê o fim de cada homem, de cada ser humano. E é mesmo um cadáver, pode ensinar muitas coisas. Um dia eu estava visitando uma catedral e vi dentro daquela igreja vários sepulcros com fotografias. Olhei aquelas fotos e pensei: quem foram essas pessoas? Hoje são apenas um monte de ossos. Mas o que fizeram de suas vidas? Um cadáver realmente pode fazer um ser humano vivo refletir. Um cadáver pode fazer até um ser humano mudar de vida. Agora eu quero te falar de um cadáver estranho, desconhecido. Ninguém sabe muito a respeito dele, mas é o cadáver que mais se comenta e que mais tem transformado vidas em toda a história da humanidade. É o cadáver do Senhor Jesus. Suas mãos calejadas não fizeram apenas móveis rústicos, mas repousaram sobre doentes e leprosos, sobre pessoas desenganadas, cegas, surdas, mudas, paralíticas. E suas vidas foram transformadas. Suas mãos arrancaram do diabo as chaves da morte e do inferno. Alguém que viveu muito pouco, morreu jovem, mas fez da sua vida o acontecimento mais importante da história da humanidade. Morto na cruz, aquele cadáver tem o poder de fazer os homens refletirem sobre a culpa, o pecado. Olhando aquele morto na cruz, cada ser humano compreende que o inocente morreu no lugar dos pecadores. Mas o que é mais assombroso com este cadáver é que pegaram o seu corpo, colocaram numa sepultura e lacraram a entrada com uma grande pedra e puseram guardas romanos vigiando dia e noite para que ninguém roubasse o defunto. Porém, no terceiro dia, no domingo pela manhã, um grande terremoto assustou os guardas que estavam em torno daquele sepulcro. A pedra se moveu sozinha, tocada por um anjo, e de lá de dentro da sepultura, aquele cadáver levantou e foi visto vivo por muitas pessoas, não apenas um dia, dois, mas pelo prazo de 40 dias. E não foi visto apenas por uma testemunha ou duas, mas por mais de 500 pessoas. Aquele cadáver que ressuscitou tem o poder inigualável de transformar as vidas dos seres humanos. Foi aquele cadáver que morreu na cruz que transformou a minha vida, porque com a sua morte ele me purificou de todos os meus pecados, mas com a sua ressurreição ele me deu a certeza da vida eterna. Ele transformou uma pessoa como eu e pode transformar definitivamente uma pessoa como você. E qualquer um que estiver me ouvindo agora, saiba disto. A tua vida é monótona, não tem graça, não tem sentido, porque você ainda não encontrou com o cadáver de Jesus Cristo. Mas quando você encontrar com Jesus, aquele que morreu na cruz no teu lugar, você vai descobrir que ele está vivo, que ele está de pé, que ele recebeu todo o poder no céu e na terra, e poder suficiente para transformar você numa nova criatura. Por isso, se a sua vida está sem graça, e se você quer ter vida, e vida de verdade, receba agora o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.